ama fund. Sınav. Je fund sınav, savaşılır. Söz, tık yutu, neşin, neşin, neşin, neşin, neşin, neşin, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators of shape. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Oscillator. Sonoridades geradas por osciladores eletrónicos. Até bem perto das 17 horas, o meu nome é Nuno Pires, é um prazer estar convosco. Vamos abrir dupla passagem para Berga. Trabalho de mesmo nome, vamos ficar com Knaier, já toca em fundo, e depois Good Eye Dog. Sejam muito bem-vindos. projeto Bergam, diretamente da Noruega, primeiro com Knaier e agora com Good Eye Dog no final. Da Noruega vamos até Agda, projeto Voyager 2. Conhecido projeto já em programas anteriores, não do Oscillator, mas, por exemplo, o Kepler. De lá também a Alienação, por onde irá sair brevemente um novo trabalho. Por agora ficamos com o EP Music for Spacecraft. Projeto de Ludwig Schmutt e também de Manuel Santos. Editados no último dia 6 de novembro. De lá ouvimos este Holly Mountain. Projeto Voyager 2, no final de Holly Mountain, um EP antes do lançamento do próximo trabalho. Ficamos com este Music for Spacecraft. De Agda, saltamos diretamente para a Califórnia. Projeto R. Benny. Tema que dá nome ao trabalho, Cascade Symmetry. Diretamente da Califórnia, R. Benny. Trabalho e faixa Cascade Symmetry. Agora pela Sinfeira, também da Califórnia. Iremos ficar com o projeto Ascendant. Trabalho Particle Horizon, segunda faixa deste trabalho que irá ser lançado fisicamente em dezembro, Gateway Aura. Instantes iniciais deste oscileito, espero que estejam a gostar. Para ouvir este e os episódios anteriores, podem fazê-lo em podcast, no iTunes ou no Mixcloud. Ascendant pela Sinfire, editora sediada em Los Angeles, Vertical Horizon, Gateway Aura, Viagens Inesperadas do Oscillator, num eixo entre Noruega, Águeda, Los Angeles e agora Roménia. Já ouvimos em fundo March to Kilayuga para os Dissident State. Trabalho A New Era. Edição para junho deste 2017, March to Kilayuga. Trabalho A New Era para Dissident State, diretamente da Roménia. Belíssima capa. Passem pelo seu Bandcamp para comprovar. Podem descarregar também este trabalho de forma gratuita para ouvirem quando quiserem, em que formato preferirem. Agora, Bélgica, Atmosphere, trabalho Into the Stars. De lá retiramos o segundo tema, Everlasting. Depois vamos até a um trabalho, Camille Pai. Duas faixas do placo. para City Street, que no fundo são faixas construídas para um videojogo, mas que fazem todo o sentido passarmos por aqui, pela sua ambiência, pela sua sonoridade. Já falamos disso. Para trás, Everlasting, para o projeto Atmosphere, projeto da Bélgica, trabalho Into the Stars. Agora, e que o tema é curto, vamos ouvir então Camel P, para uma construção feita para Level City. City Street, a rodar neste Oscillator. Estamos a chegar à primeira meia hora. Para trás fica então Camel P, City Street, Level City, construção musical para um videojogo. Agora estamos noutra, vamos até Seattle para ouvir Noel Brass Jr., Broken Cloud Orchestra. É um trabalho lindíssimo de ouvir da primeira à última. pianista e compositor, fundador dos Afrocop. Apresentar-se aqui com um projeto a solo, dupla passagem, primeiro Day In Day Out e depois a fechar este disco Systematically Dozed In Love. Primeiras sugestões para a segunda meia hora deste Oscillator. As moradas são os 107.9 ou então RUC.fm. Thank you. Noel Brass Jr., trabalho Broken Cloud Orchestra. Um belíssimo trabalho da primeira faixa à última. Eu, se pudesse, passavam o disco inteiro. Day In, Day Out para abrir e depois Systematically Dosed In Love. Agora estamos noutra. Polaco Michał Olczak. Trabalho Ethereal. Já podemos ouvir em fundo Synthetic Soundscape. Para quem só chegou agora, está a ouvir o Oscillator. Podem ouvir este mais tarde e os episódios anteriores em podcast no iTunes ou no Mixcloud. Passem pela nossa página, procurem Oscillator Radio Show e por lá estão todos os endereços para poderem tornar isso possível. Por agora, Michał Olczak. Michal Olgzak, aqui num tema ambiental, numa mistura com noise, ethereal, synthetic soundscape. Agora vamos ficar com uma dupla, Eric Downswell e Mitchell Kinney, diretamente de Nova York. Hoback Pink. Depois vamos visitar o Japão para ficarmos com a coletânea AAVV Yukake Yuyake, assim é que é, o volume 1. Traz Eric Downswell e Mitchell Kinney, Hoback Pink, diretamente de Nova York. Agora a coletânea AAVV Yuyake, Volume 1, curadoria de I Low You Records, diretamente de Tóquio, no Japão. Dupla passagem, primeiro com Dave Summer e este The Real Time Sunset a abrir esta coletânea. E depois vamos ficar com 20 Hours After Dawn, Sweetness of Fake Pollution, num instante em que entramos nos momentos finais deste Oscillator. Ainda teremos tempo para mais duas ou três. Thank you. Obrigado pela passagem para AAVV Yuyake Volume 1, diretamente da I Love You Records no Japão. Primeiro ficamos com Dave Summer e The Real Time Sunset. Depois 20 Hours After Dawn, com Sweetness of Fake Pollution. Agora, diretamente da Geórgia, Weatherly, trabalho Laser Shack. What it felt like losing you? Fica a pergunta. Athens, na Geórgia, Weatherly, trabalho Laser Check. What It Felt Like Losing You. Penúltima sugestão desta tarde. A última está à porta de trabalho Rain para os italianos Marco Lucci e Walter Fini. Diretamente de Modena. It was a raining day. Aproveito para me despedir de todos vós, sem antes dizer que é uma enorme alegria estar a ser ouvido na casa das centenas de pessoas. É incrível figurar em muitos tops dos agregadores de podcasts. É bom sinal quando a música independente e às vezes um pouco mais estranha ao que é habitual consegue estes feitos. O mérito é todo vosso que o ouvem e também dos artistas. Muito obrigado, marcamos o regresso para a próxima semana, quinta-feira, 16 horas. Boa sexta-feira, bom fim de semana.